Da 3891 no livre pouso 10, vento 080 graus com 08 nós. Ele pousa na 10, tá? 3891. VIP 5317, decola aos 29, controle agora 1935, bom voo. 935, boa noite, 5317. Salvador, trip 5317. Trip 5317, contato radar na decolagem, vigilância. 5317. Pista livre, web 5899. 9. Juliette, portão 08. Cruzado via Juliette, 08, tá 3520. No solo aos 30, libera à direita na minha escuta, prossegue Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 09. Libra à direita na Delta, Alfa Kilo no pátio 3, na 093. 198, 3891. Correto. Salvador, tá 3226, para o TAC 96 a bordo, 2h43, Fortaleza. Autorizado direita, India e Alfa, ponto de espera, reporta pronto, 1011 no ajuste, tá 3226. À direita, India e Alfa, 109, 3226. Web 5899, livre pouso na 10, vento 090 graus com 9 nós. Afirmativo, livre pouso, web 5899. Fugou 1805 visual com o Boeing da web na curta final da 10. Afirmativo. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém cabeceira 10, voo 1805. 805, após a passagem, alinha e mantém, aguardando decolagem imediata. Jet 5899, no solo aos 33, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Kilo, até o pátio 3, remota 07. Alfa Kilo para o 07, na sua escuta o 5799, obrigado. Gol no 805, livre decolagem da 10, vento 080 graus com 07 nós. Iniciando 805. TAM 3226, alinha e mantém cabeceira 10 após a rolagem do Boeing. Alinha e mantém após o Boeing, 026. Recife, confirma para o 3291, se é a remota 9, é Salvador, perdão? 3891, remota 09 do pátio 3. Ok, remota 09 então, grato. 1805, decola aos 34, controle agora 119.35, bom voo. 1935, obrigado, uma boa semana. Contrário de Salvador, é o voo 1805. Decolou, Puka na sua escuta, passa 2000. 1805, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Objeto. Salvador, objeto 5809, boa noite. Objeto 5809, boa noite. Identifique, voe pro ADTAP e desça ao 050. Identificação na pro ADTAP pro 050, 5809. Azul 4178, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste 1011, reporte estabilizado. 2000 LS, 1011, chamarás. O OTAN 3226 estimado para iniciar a decolagem, mais 3 minutos, devido ao tráfego decolado anteriormente, mesmo nível, destino, rota e subida, ok? OTAN 3226, copiou? Ativo, tá sendo, tá 3217, chame o centro Recife, 126.85, alterne, 125.45. 2685.2542, o 35317. 2545, a secundária. 2545, 5317. OTAN 3226, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 090 graus com 09 nós. Deve decolar, OTAN 3226, decola aos 38. Chama agora o controle 119.35, confirmando o transponder 5177. Tenha um bom voo. 3226 vai chamar o controle. O 51. Confirma o transponder? 5177. Salvador, 1714. 7 no 4, Aracaju, nível 230, copia? Copia. Ao autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, decolagem da 10 após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju, o controle 1-19-35, aciona 5172. Utilizaram para Aracaju, nível 3230, via Golf 677, primeira curva à esquerda, perfil Puca Aracaju. 1935, controle 5172, o transponder, gol 97 no 4. Correto, chama pronto, portão 03, gol 97 no 4. Chamaremos, grato. Motor, gol 9, final, turbora. Air Portugal 024 to Lisboa, flight level 370, stand by your 8 sequence. Stand by, fatal 370, pegão 24. Boa noite, o nome é 06, autorização Maceió 350. 350, aguarda cópia no portão 05, gol no 606. Estimativa. Cinco, chame o centro Recife, 126.85, alterne 12545. 265-2545, obrigado. Sinal visual 4178. 4178, chame torre 1.8.62. 26, boa noite. Boa noite. Webjet 5809, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 10, 11, reporte estabilizado ILS. 2000-011, reporte, reportando portagem estabilizada. Não aguarda autorização de pouso, pistão 10. 4-1-7. O 4178 confirmando, baixou e travou? Baixou e travou. 4178 passando certo. Ciente autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus com 8 nós, o azul 4178. 1-0, livre pouso, 4178. 141 no 78 no solo, aos 45, libera direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia 01, na escuta. Objeto 6746, identifique, voe pro DITAP, desça para 2 mil pés, ajuste no 01. Autorizado LS, reposto estabilidade. Hilux manutenção, prossiga, comigo. 3226, chame o centro Recife 126.85, alterne 12545. Ok, vai chamar Recife agora, tá 3226. Objeto 6746, recebeu as instruções de controle. Afirmativo, tá voando em tapa, descendo para 2 mil pés, com 1.011. No 606 está no 5 para puxa acionamento, autorização. O no 606 autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola pistão no zero após primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. O controle 1935 e aciona 5407. Aracaju, curva à esquerda, 1935-5407. Correto, autorizado pushback, acionamento, chama táxi. Para, táxi. Torre Salvador, Webjet 5809, boa noite. 5809, boa noite, final da 10, já avistado, cheque trem. Baixou e travou. Autorizado pouso pistão 10, vento 090 graus com 9 nós, Web 5809. Livre pouso pistão 10, Webjet 5809. Confirmando, está autorizado, puxa acionamento, foram 604. 606. Autorizado no 606. 4. Gol no 7 no 4. Gol no 7 no 4. No 7 no 4, tem detalhes no 06 para posicionamento. Gol no 7 no 4, poderia transmitir um pouco mais alto, a transmissão está muito baixa. Gol no 7 no 4, a 03, tem detalhes para posicionamento. Gente, só um minuto para iniciar o push, tem uma aeronave ingressando no pátio à sua retaguarda agora. O gol no 7 no 4. Agora no 7 no 4. Salvador, Air Portugal 19. Correto, Air Portugal 4. Standing by the copy, our schedule. Air Portugal 024, that's correct. I have your flight plan here, just 1 minute, okay? Okay, our schedule departure time is 5:05. Okay, I know that. Web 5809 no solo 52, direita na minha escuta, prossegue táxi Alpha e reporta para ingresso taxiway Juliette. Alfa, sua escuta, reporta para ingresso na Juliette, vai Juliette 5809. O falador está 3520, informação Charlie. Confirme o tráfego. Está 3520, centro da Charlie. Gente, aguarde um minuto, está 3520. Gente. O gol no 7 no 4, autorizado por pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi no 7 no 4. Ground Air Portugal 024, request push and start. Portugal 024, you are clear to Lisboa, flight level 370 via Uniform Zulu 10 until November Tango Lima, after Upper November 873, according your flight plan route. Departure from runway 10 after left turn, Puka departure and Zipar transition, Salvador departure frequency 119.35 and the squawk code is 5415. Portugal 024 clear to destination, flight level 370 for Zulu 10 to Natal, then up on November 873, departure runway 10 left turn, book Zipar 1935, squawk 5415. Air Portugal 024, that's correct, clear, push back and start up, come back right for taxi. Clear for push and start, call you for taxi, FTL 024. Próximo Juliette, WebJet 5809. Gente, aguarda para o ingresso 5809. Aguardando, WebJet 5809. Bom, no 606 para o táxi PLB 136, autonomia de 2 horas e 10, alternativa Natal. Autorizado direita, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto, gol no 606, o ajuste 1011. Juliette Alfa, no ponto de espera, câmera pronta, no 606, 1011. Quatro. Webjet 5809, o portão previsto é o 04. Após a passagem do Boeing da Gol, ingressa táxi lento via Juliet, aguardando o início do táxi do Gol que está mantendo o Traverse do 04. Iniciou o táxi lento, chegando na nave da Gol, após a passagem da nave da Gol, para o Boeing 04, Webjet 5809. Afirmativo, fique atento ao Boeing da Gol que está mantendo o Traverse do 04. Afirmativo, tem o mesmo visual, Webjet 5809. Solo voo 1714 para o táxi, 141 no POB, 2 horas e 6 de autonomia, alternando Recife. Autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 110, reporta pronto, o ajuste 10, 11, no Gol 17, 14. Direita, Índia e Alfa, no ponto de espera, reporta pronto, ajuste 10, 17, 14. Gol no 606, no ponto de espera pronto. Gol no 606, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, o vento 080 graus com 8 nós. Alinha e decola da 10, no 606. 8 Botão 3520, pronto, cópia. Prossiga, 3520. Autorizado Aracaju, nível 190. Decolagem pista 10, após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. O controle 119, decimal 35. Aciona 5416. Autorizado para Aracaju, nível 190. Saída Puca Aracaju, decola no 0 pela esquerda posta. 1935, controle. Transporte 5416 até 3520. Tá 3520, cotejamento correto, portão 08, chama pronto, tá 3520. Obrigado. Alô, Salvador, boa noite, 9:30. Gol 1714, ponto 0 pronto. Gol 1714, ciente, mantenha o ponto de espera, pistão no 0. Estabilizando o localizador web 6746. Chame torre 118, decimal 62, objeto 6746. 8862, obrigado, bom dia. Torre Salvador, web 6746. 76746, continua aproximando.